Pode começar. Tá, eu apresento então? Então tá, vamos lá então. Vai, só hoje. Desculpa. Craquete! Take número. Ai, ai! E aí, pessoal, hoje a gente vai começar mais uma leitura de comentários aqui com os amiches. Estou com a presença do Gariba. Oi! Dos Weist. Boa noite! Aquele que só quer dormir, o Segui. Mentira, eu durmo 5 horas por noite. E o cara que não dá moral pra piranhas, o Flamer. Você que não dá moral pra piranhas. Então quer dizer que tu dá moral pra piranhas, cara? Ah! Só pra Liliana, e piranha. Que isso? Você chama ela assim, na frente dela? É minha, só isso. Que isso, cara? Relaxa o cu aí, vai. Segue. Então tá, pessoal. Vamos começar com as leituras dos comentários aqui. Então, o primeiro que vai ler algum comentário selecionado é o Garibinha. Vai lá, Garibinha, lê um comentário. Vamos começar logo pelos podcasts? Pode ser. Então a gente vai começar pelo de Kung Fu, certo? Certo, isso mesmo. Totalmente espontâneo, a gente não combinou isso previamente. Não, a gente combinou é que tu não tava na chamada, né? Tu chegou atrasado, então cala a boca e deixa o Gariba ler aí, pô. Eu tava brincando, isso foi previamente combinado, só pra avisar. É, aparentemente eu tenho que usar só que não depois do que eu falo, porque os caras são burros. Mas deixa eu ler agora aqui. No melhor do Kung Fu... O homem... Lê logo aí. Calma, cara. Que isso? Tá com pressa? É meia-noite e meia, então vamos ler rápido. O homem de lei comentou... esse tal de Bruce Lee tem futuro. Aí o Egon falou... O mesmo futuro do tal Brandon Lee. Daí o Dr. Slag terminou lindamente. Ele eu não sei, mas o filho é um tiro certo. Hã? Entenderam a piadinha? Mais algum comentário, Gariba? Deixa eu ver. Tem um aqui do Homem de Gelo Seco que comentou que banner sem criatividade, colocaram só foto do mesmo ator. É um comentário bem racista, né? Racista pra caralho. Aí o Gandalf falou, fraca, fraca, fraca. E o Homem de Gelo respondeu, poxa, que pena. Essa piada assim como tudo no mundo, foi feita só pra te agradar. Mais uma vez, o Homem de Gelo merece um abraço por dar esse Hadouken no Gandalf. É isso aí, acho que desse podcast sou minhas únicas. Ah, não, pera aí, tem mais uma. O Evandro falou que... Cara burro. O Evandro falou que tem um monte de... Deu várias risadas quando estavam discutindo sobre a minha estatura e meu porte físico. Queria dizer que nenhum tem moral aqui, ninguém tem moral pra falar de mim, porque todo mundo de gordo, todo mundo de magricela, só o Flamer que anda de skate é... É estilosão. Mas ninguém tem moral aqui pra falar do meu corpo, tá? Vai nessa aí, Flamer, ó. Tá. Não foi, isso, não foi isso que você me disse aquele dia que eu paguei cerveja pra você? Você ficou todo bêbado, né? Não foi isso? Vem você com essas ideinhas. Vem. Obrigado por pagar cerveja pra mim. Segui, eu te amo. De nada, eu também te amo, cara. Te amo por trás. Aproveita que você se ama um tanto e segui e lê um comentário aí do podcast. Tá, não separei porra nenhuma, mas tem um aqui do Anubis, que ele. Do Kung Fu, né? Que ele fala assim, te falta de citar os 5 venenos de Shaolin, a espada do dragão, os 5 dedos da violência e por aí vai. E o Shulumino, os 5 dedos da violência, FAP. Mas ele não tem 5 dedos. Opa, pera aí, deixa pra lá, gente. Porra. Oh, cara burro. Que sacanagem. E eu não, deve ter mais coisa, mas eu não separei, então eu passo pro próximo. É, Zwaist, lê aí o comentário teu, cara. Ó, teve um aqui da Miss Francine, Egon. A última mulher que passou por aqui deixou um rancor pesado nos amigos. Ela não faz ideia do quão pesado que foi esse rancor aqui que foi. que foi deixado. E aí o Egon, o carniceiro fantasma, falando do Churumino. Não é problema. Ele é gordo bastante pra cobrir as duas cotas de negro e preto. Aí o Churumino. Eu sou gordo e você é um filho da puta. Super, o Showmino deve ter passado muito tempo pensando nessa resposta. Vai pela criatividade. E por último, uma de um cara que eu respeito pra caramba, o Olavão dos Brothers. O Kung Fu é uma arma inventada pela China comunista pra propagar os valores maoístas pro Ocidente e matar os iluminados que se opõem a essa opressão. Filme de Kung Fu é marxismo cultural. Só burro, só quem cagou o cérebro numa diarreia forte não vê isso. Veja esse filme do Bruce Lee. Lá tem um dele lá, Dragão da Fúria, Fúria do Dragão, Pica do Dragão, sei lá. que é altamente propagandístico e revolucionário, coisa de marxista-maoísta. Puta que pariu, você precisa abrir o olho, porra. Eu devo dizer que eu concordo com o Olavão. Ih, ó, é assim, hein? Todos os chineses têm que abrir o olho. Especialmente o David, cara. Fica a dica pro David. É só isso que eu concordo com ele, na verdade. Justo. Mais algum comentário do podcast do Fu aí, Luiz? Bom, não. Lever, lê um comentário aí, cara. Tô dando uma paginada aqui pro seu verme e não separa os comentários. É nóis, bro. Não, eu vou ter que falar, cara. A gente entrou aqui, acho que devia ser umas 11 horas. Cara, o pessoal vai saber pra caralho, né? A gravação que horas são, né? Meia-noite 41 agora, galera. 22 de 11 de 2013, meia-noite 41, 53, 54, 55. Pra mim é 11h44, passou apenas uns minutos. Meia-noite 42, exatamente agora. Ah, é porque aqui na minha cidade não tem horário de verão. Ah, desculpa. Tá, aqui tem, então, né? Fazer o quê? Por favor. Vai. Lê aí essa porra. Eu tô vendo aqui o do Olavão. A resposta foi do Flamedrox, meu fã aí. Beijo, fã. China comunista? Já tá mais morta que o Paulo Gariba. A China é o maior case de sucesso do capitalismo selvagem das últimas décadas. Errou feio. Errou rude, Olavão. O Flamer Drops aí mandando ver nos comentários. Mais algum? Tem a resposta do Olavão, né? Ora, porra. Agora vem um jumento que acha que entende esse assunto só porque leu umas figurinhas no Fundamental ouvir e discutir comigo. A China não é capitalista. Nem aqui, nem no cu da sua mãe. Quer dizer... Talvez lá ela seja, mas nessa superfície que vivemos, nem a pau. Ela finge que é comunista, assim como as grandes corporações modernas ricas fingem que são capitalistas também. Na verdade, todas são comunistas propagadores da nova ordem, que estão financiando a implementação do socialismo com capital privado. Porra, tá na cara que tu não percebe. Tu parece que é burro, rapaz. Eu parei agora pra dar um like nesse comentário junto com o Bruno. Ai, caralho. Mais algum? Pera aí, tem o Egon, o cangaceiro fantasma, falando aqui. Relembrei de certos acontecimentos de Canadá, do lugar lá que não gosta que eu comente, e me veio a dúvida. Alguém se lembra qual aquele grupo do Face do Orkut e dos Bombadões? Coloca uma foto do Gariba e do Hélio Gracie, seria épico. Aí vê o Zueixo e fala: não era o Eu Balho da Badá. Uma referência muito fechada. O Gama Pia, o Gama Pia. Ah, isso era só isso. Chegue. Esqueci uma, vou ler aqui rapidinho, desculpa. Referência aos meus ex-amigos aí. Lê aí, galera. Ó, que eu sei porque é ex-amigo, mas não vou comentar isso agora, não. Epa! Eu também sei porque é ex-amigo, mas isso é um problema inteiramente dele. Vai lá, cara. A Miss Francine, no mesmo podcast, comentou: vou ouvir direto o podcast, já o texto nem li. Daí o nosso amigo Godoka, o grande Dom Juando do blog, chegou e... Filha da puta, vai ler o único comentário que eu separei. Obrigado, Godoka. Vai lá. Godoka? Por que me xingar tanto assim, cara? Que isso? Porque o comentário era pra zoar o Godoka, tá vendo? Agora tu me tirou o comentário. Toma o cu, filho da puta. Tá, agora eu gasto porra aí. Ah, foda-se você. Foi Godokou aí. Foi muito lento. Se fudeu. Eu só tava esperando vocês lerem. Ai. Pra eu ler os meus no final, né? O corno. Desculpa. Vai lá. Agora lê essa porra! É que o vizinho aqui de cima tá batendo no teto. Tô falando mais baixo. Ué, o vizinho de cima tá batendo no teto, cara? O vizinho de cima tá batendo no meu teto. É do apartamento. Vai. Aí o Godoka chegou. Interessado em artes marciais? Posso apresentar ao mestre Bilal. Única mulher que acessa essa jossa, agora aguenta as piadas. Aí a gente vê, né, Godokin dando migué, ainda falando que é piadinha, que é brincadeira, só pra ver se ela caia na rede dele. Só que ela falou e deu um Hadouken no final, maravilhoso. Que bacana, apresenta ele pro senhor seu cu. Magnífico. Parabéns. Eu vou ler então o único comentário que sobrou pra mim do podcast, pra ficar triste. Tristinho! É um comentário do Gandalf Kenobi, que ele fala o seguinte: filmes de Kung Fu é um dos meus gêneros preferidos. Olha só que bom, hein? A gente finalmente acertou a pauta do gosto do Gandalf Kenobi. Conseguimos. Eu pedi uma salva de palmas, né? Pro final. Obrigado. Muito difícil. Só com aleluia de fundo. Inclusive, Gandalf, coloca no próprio comentário todos os seus gostos, que a gente vai fazer um podcast assim como... Desde quando a gente começou a fazer os podcasts, eu não tenho dormido direito. Acho que hoje vai ser a noite de, finalmente, que eu vou conseguir dormir melhor. O sono do justo. Sim, porque agora eu me senti uma pessoa completa por conseguir colaborar com os gostos dele. Finalmente a gente está atingindo a realização, né? Aí o comentário continua. Filmes de Kung Fu são meus gêneros preferidos. Sempre acabam ensinando algo de valor moral no meio deles. Como nós devemos sempre prezar pelo bem-estar dos semelhantes e encontrar a paz e o equilíbrio interior. E o melhor jeito de fazer isso é descendo o cacete em todos os pés da puta do universo. Isso aí, cara, é mais ou menos por aí. E aí o Victor Sorg termina comentando, respondendo o comentário dele com o seguinte: Bruce Lee, um documentário sobre a vida dele, dizia: sua vida é um rio, espiritualidade, paz, harmonia, blá blá blá. Corta a cena, ele sentando cacete em todo mundo. É uma realidade, né, cara? Bruce Lee era um cara muito a paz. A sua vida é um rio e tá aqui minha peruga. Agora a gente vai passar pro próximo podcast, é isso? Isso. Pode ser. Podcast da filosofia do cotidiano gastronômico aí, um nome lindo. Então vai lá, Gariba, lê os comentários aí. O que tu achou? Vamos fazer assim, cada um lê um comentário por rodada. Daí eu não leio todos que alguém possa ter separado, mas eu acho melhor. Um comentário aqui é do... Não sabe, cara. Um comentário aqui é do Erlocon. Não precisa ficar com medo só porque eu te xinguei, tá? Ah, eu fiquei boladinho. Você é um menino muito alto, forte, me deixou bolado. Faltou bonito também. Lindo, loiro e forte. Não sou loiro, caralho. Vai se fuder, pô. Sou loiro, vai tomar tudo. O Erlocon comentou: ir pro McDonald's comer salada é o mesmo que ir pro puteiro e só abraçar puta. Eu dei like. Olha só, eu fico feliz, né? Porque foi exatamente aquele argumento que eu dei pra nego que joga só pelos gráficos, né? É a mesma coisa. Próximo aí. Próximo comentário aí. Quem é que tem um comentário da hora aí também? Olha, tem um muito bom aqui do Speed Racist. Ah, esse comentário em si... É a conversa dele com o Gandalf Kenobi. Ah, não, manda aí, que essa conversa é boa. O Speed Racist começa lá: concordo com o Segui, quem come feijão não merece respeito, no máximo feijão branco. Aí vai o Gandalf Kenobi: acompanhado de uma coca fica uma beleza. Eu não bebo refrigerante, sou saudável, prefiro leite. Leite também é bom, mas colocou no chocolate negro dá mais sabor. Prefiro leite puro, Amishi. Não gosto de misturas. Aí a pureza pra mim só dá certo naqueles que são fortes. Por isso sou viciado no café puro. Aquilo dá energia pra caramba, tu que é velocista deve concordar. Sou viciado em café com leite também. Só que sempre peço pra tirar o café. E o Churrumino, que bom que você bebe. Essa vaquinha ficou feliz. O nome da foto é Vaca da Cara Preta. Foi, não perguntei nada sobre sua mãe. E a do Flammer, né? É porque ele bebe leite do teu pai. Boa. Essa conversa ficou legal. Boa. Segui, comentário, cara. Tem algum aí? Ah, o Homem de Lei comentou que o meu prato preferido é Hot Pocket. O bom é que fica pronto só em 5 horas. O Godolkin respondeu: esse menino tem futuro. O futuro do pretérito. Leiner, manda aí, tu que é o nosso gastrônomo. Gastrólogo. Teve uma puta discussão aqui sobre o pirré. Nossa. Mas eu vou pular essa merda porque não vale nem a pena. Não vale, cara. Mas tá aqui, o Vodoka fala, né? Não, o Ganiba fala: ah, cara, falar como francês é dar testado de viadagem. Aí, pô, falando francês por causa de comida, né? Aí, França, comida tá relacionado, né? Ah, porra, quem entende pra caralho de comida são os americanos, né? Então, bacon e Nutella. Porra, bacon e Nutella é foda, cara. Como assim? Mas não é, fina gastronomia, né, velho? Aí chegou o Gandalf e falou: calúnia! Não esqueça do hambúrguer e donut. É porque o hambúrguer é americano. Ai, né? E donut também, que é alemão também. Ai, eu tenho o donut é. Tem uma rola. Bacon só existe nos Estados Unidos. Deixa eu ver, mais alguém tem algum comentário aí? Não. Eu teria, só que todo mundo leu já. Ah, eu tenho aqui em resposta ao Churrumino. Manda. Que eu falei sobre o Pirré, né, ser francês e tal. Fiquei direitinho, porque eu sou amigo desse filho da puta. Aí respondi, ah, sim, tá bom. Ia morrer sem saber disso. Aí eu falei, então tira a macaxeira do cu quando falar Pirré. Deixa eu ler os comentários que eu separei aqui, então. Então tem o comentarista comentou. Falaram de comida e não chamaram o churrumino, que estranho. Também não falaram do bifovo. Cara, bifovo é alta gastronomia, é um negócio mais complexo, né? E, cara, o churrumino, ele. Se a gente chamasse ele pro podcast de comida, cara, ele ia explodir, velho. Porque ele ficou com fome só de ouvir o podcast, imagina participar dele. Aí tem aqui um comentário de mais um cara que deixa saudades aí, que anda aparecendo pouco. É o Paulo Cu que precisamos. Ele comentou aqui. Eu tava vendo esse comentário agora. Ele comentou agora. Aqui, mais um cast sem meu Raul Caizaço. E pior é que nesse ele me citaria. Se é que vocês me entendem. Pô, cara, não para de ouvir os programas. A gente fica na guarda que logo o Raul Cai participa de um dos programas aí e tu vai ser citado novamente, tá, cara? Fica tranquilo. Ah, tem mais um aqui no churrumino que eu esqueci de ler. Manda. Que é... Ah, eu coloco arroz em cima do feijão. Chupem! É isso aí, churrumino. É nóis. Eu comentei embaixo. Aí o Gariba fala, quem chupa é você. Aí o churrumino responde. E qual a diferença? Quando tu der uma cagada, vai sair merda igual, independente do que você come. Aí eu respondi, né? Que diferença faz se ele come até o prato? É, mas eu cortei relações com o churrumino. Eu já não tenho mais ele, já é meu ex-amigo também. Meu ex-amigo Churrumino. Deletado do Facebook. Ele não é mais meu amigo. Ó, você tá roubando o papel aí de estrelinha do Flamer aí, ô velho. Aí, não, cara, mas o cara coloca arroz em cima do feijão, não merece meu respeito, né? Independente. Aí tem um comentário aqui do Godokin, que eu vou ler, que ele comentou. Completando o que eu disse no podcast, eu misturo tudo e jogo farofa, então não faz diferença. Porém, se vou comer na casa de alguém que não possui intimidade e fico com vergonha de bater massa no prato antes de comer, eu coloco lado a lado. Aí o Churrumino comentou, ganhou meu respeito, concreto na comida rolê, ô gordo terapeuta. Aí o Foca, sem perder tempo, vai lá e comenta, olha aí, Godoca, hein? Ganhou o respeito do Churrumino, só fandendo, hein? Se fosse você, saia pra comemorar hoje, que fez por merecer. E não esquece de tirar um print desse comentário e postar no Instagram pra ajudar na hora de pegar a mulherada. Pergunta, pior que tô de olho numa amiga de longa data minha que é gordinha. Se bobear, vale a pena mesmo. Como se ser amigo do Churrumino fosse ajudar a pegar a mulher, né? Não que ele seja meu amigo, mas agora nós somos ex-amigos. Fica a dica aí. Ah, quando ele falou de concreto, eu comentei lá, né? Foi o que tu usou pra levantar essa fortaleza adiposa. Foi, só pra constar aí, cara, esse podcast ficou muito foda. Foi épico. O Chumino falou que foram 23 anos de muito trabalho com gato. E o Gandão respondeu: muito sangue, suor, cansaço e caganeira. Então vamos lá, vamos passar pra que nós vamos passar agora? Ah, os posts aleatórios aí, qualquer outro? Então vai nessa, vamos ler essas porra aí então. Partiu pra ler os posts aleatórios. Sintam-se livres pra ler os comentários que vocês quiserem, cara. Eu tenho um aqui do Namur as Profundezas. É o post feito pelo Godó. Não sei o que aconteceu, eu não entendi porra nenhuma, só que o Raver, ele saiu de um mimimi foda nos comentários. Aqui ele falou: foda-se CGI, seu drogado. Eu tô muito chap, podo, alcancei seu nível de nirvana. Cara do seu, foda-se Namor, foda-se minha ex. Eu quero zero intinuar benedido. Eu tô muito louco. Foda-se Namor, foda-se Aquaman. Com M, E e M no final. Foda-se Vini E. Foda-se minha ex. Stalker do caralho. Bem, isso aí já foi uma grande pérola, só que daí o Egon falou pra ele, né? Raver, volta pro bar ou vai dormir, cara. O Godokin ficou bolado, falou, vixe. Primeira opção, hein, ô Raver. Volta pro bar, na moral. E o Dr. Manhattan... É, volta pro bar, porque em casa não tem ninguém, cara. É melhor ir lá, que daí tu fica sozinho. Pois é. Tem um bom comentário aqui, no Aleatoriedade Sobre o Nada 2, que foi o Barry White featuring Roupa Nova, que falou apenas uma frase. Não morra na macadeiraça. Ah, frase clássica. Eu achei que era uma das únicas pessoas no mundo que lembrava que o Nova Gaderada existia. Até o dia que aquela porra foi lida lá, cara. O Zueichi brotou com aquilo. Caralho, cara. Foi foda. Deixa eu ver se eu tenho um comentário aqui. Tem um comentário aqui de um... Deixa eu separar de um post meu aqui. Que é um post... Aqui, um post do... Não sei o que é. Do CD... Chegou o CD do ano. Foi um post do Godokin do CD... CD do Super Amigos. Se você não baixou ainda... Vá lá e baixa o nosso CD inteiramente de grátis, tá? Tem um comentário aqui do Tom Groto, que o Tom fala: ah, eu virei na academia. Então, cara, esse CD tá muito bom pra ouvir na academia, pra ouvir na balada, pra ouvir em qualquer lugar, cara. Esse CD tá pra você bom. Ouvir sozinho na academia, na balada sozinho, e onde quer que você fique sozinho na sua vida. Qualquer lugar que você estiver sozinho, ele vale a pena. E aí tem um comentário, vejam só, eu fiquei assustado com isso, acho que deu um sinal de vida, tem um comentário aqui da Alice Speaks. Nossa, ele velho, a gente ia colocar a foto dele nas na caixinhas de leite já, cara. A gente ia colocar... Não, tem que ser nas caixinhas de café. Não, é de café e de achocolatado ou de daqueles wake lá, sei lá, naquela porra. Achocolatado vagabundo. O Alice comentou, faltou a chinela querida, chinela tão linda, sei que vai fazer parte da minha vida. E Renato, MP Bista. Só pra dizer pra vocês que Alice está bem, mas nós ainda não sabemos a localização dele, tá? Nós não temos noção de onde ele tá, então continue. A cidade que ele mora já era difícil de chegar, ninguém tem coragem de ir lá. Quilombo dos Palmares, foragido. Né, Quilombo, realmente, tem Telêmago Quilombo, coisa assim. Os nossos capitães do mato voltaram sem informações. Então, pedimos a ajuda de todos vocês. É. Aí, aqui tem outro comentário também no CD, que é o Dr. Ponciano, advogado de mongóis, né, que a gente não sabe a identidade dele, pessoal. Tá? A gente não sabe quem ele é. Ele pegou e comentou assim, ó. Hahaha. Não entendi porque a capa e contracapa do Rorschachá. Cabuloso isso aí. Aí o Evandro comenta: se entendesse, não seria o Reaper. Daí ele volta, ele responde o Evandro: hahaha. Acho que é o contrário, não. Se entendesse, eu não seria o Reaper. Mas não sei por que não me disse isso. Não sou ele. Aí o Bruno Valério vai lá e comenta: ô, viado, falou com o Vini? Aí ele: mandei de novo, vou falar com ele. Nisso, nessa semana, o Reaper veio falar comigo no Facebook, tá, pessoal? Veio falar comigo, perguntar alguma coisa. Aí o Evandro pegou e disse assim: vou fingir que acredito, doutor Ponciano. Vamos fingir que não tenho acesso ao seu IP, e-mail e ao Facebook configurado na banda de discos. Ok, o Reaper tá reaperando novamente aí. Muito bom ver que o Reaper tá de volta aí, galera. Comentários? Mais comentários? Pode falar. Tem um aqui muito bom do Foca Fofoca, naquele Beating Ups Vivos ou Mortos. Ele tá mencionando alguma coisa a respeito do Gariba. Deixa eu ver se eu encontro o comentário inteiro, porque eu genialmente só copiei a última parte, não é? Mas cadê? Onde está? Porra, no comentário do Foca Fofoca. Ah, foda-se, vou ler só o que interessa. Sim, ele tava comparando esse meu post, que ficou muito grande, com o post do Gariba. Ele teria post até ficar velho e o pinto não subir mais. Wait. E o Filisteu diz que o post ficou bom. Ele comparou o Capitão América e Vingadores. É muito superior a Pokémon e Digimon. Chupi. Ó, esses caras tá querendo briga, hein? Que é porrada. Você é da puta. Quieta aí. Quem é que vai bater nele? Que não vai ser tu, né, mano? Não, eu sou o punho rápido. Punheta rápido. É, tá. Tá bom, vamos deixar assim. Pensei que fosse o punho mole. Leu o comentário aí, segui. É do post do Regra do Famoso Rolê Social VIP do Super Amigos. Opa, eu tenho desse também. É um do David. David Avezer, sei lá o nome dele aí. Ele nunca sabe o nome maluco. É David ou é Davi? Ou é Davi? Sei lá o nome. Quando eu trobei na galeria do rock, que a gente foi dar uma volta lá e tal, eu perguntei pra ele, velho, é David ou Davi? Ele falou, cara, nem minha mãe sabe. Então demorou. Chamar de senhor amarelo. Mas... Mr. Yellow. ele pegou e postou aqui: tô vendo que nunca me convido pras baladas mesmo. O Dr. Slag responde: você não tem o crachá de mod, por isso que não tem direito ao camarote exclusivo deles. O Action Figure Assassino: quando você não tem o crachá de mod, você é só mais um. Quando a pessoa tem, ela acaba ficando em evidência. Aí o Caligunas, genialmente, posso falar numa coisa pesada? Chumiro. Eu tava tomando suco de laranja nessa hora, eu cuspi no monitor aqui do notebook, cara. Queria agradecer, Caligunas, por me dar um prejuízo. Fudeu meu monitor. Eu só queria comentar o nick de um cara que tá aí embaixo desse comentário aí, que é Malandrox, não, Doutor Bernardo. Rio com Rue. Eu tenho também desse. É isso aí que eu tenho. Eu tenho também desse mesmo post, que é do Coruja. Que ele falou: tem a velha técnica de pegar o uísque com guaraná. Aí sempre vai colocando mais guaraná até o fim da noite, quando tem só guaraná com gelo derretido, quase uma água. Eu penso: porra, ele tem dinheiro pra pagar um uísque, cara? Ó, o Coruja usando aquele externinho. Isso aí eles manjam mesmo lá na comanda dos outros. E ele coloca foto de terno no Facebook, ao contrário do Flamer, que tem três e não coloca nenhuma, né? Tristinho. Não coloca nenhum. Eu tenho uma foto de terno no Facebook, sim. Procurando e postando. Vai no post essa, hein, gente? Antes de eu esquecer, só ler o último comentário desse post rapidinho, que o Churrumino posta lá, tá lá, né? Segurança: usar amigos gordos de terno ou fazer amizade com um traficante. Aí o Churrumino pergunta se é por isso que ele foi aceito no blog. A Miss Francine fala assim: se bem que não precisava, o Segui já cumpre a cota de traficante. Ô, Miss Francine, vai se fuder, eu só uso, tá? Não trafico nada. Passar bem. Eu vou voltar com os rapazes aí, ó. Mais alguém? Tem mais algum comentário aleatório? Tem um no post do PS4 que quebrou antes do lançamento oficial. Vão falar o quê? Vai tomar no seu cu. O Barry White Fit, roupa nova. Faz um comentário sobre o. Como quebrar o console, né? Você pode fazer não sei o que, sei lá, soprar, não sei o que, ou gozar na lente dele. Isso é um clássico! Muito clássico, velho. Gozar no Dreamcast. O garoto que gozou no Dreamcast. Eu aconselho todo mundo procurar essa porra desse texto. Porque é o Lusíadas da internet brasileira, cara. Cara, isso é foda. Nossa, velho. Um nome bem esquisito, É o garoto que gozou no Dreamcast. Mas tem um nome próprio bem bizarro. Nael, uma merda assim. Na Atrás de Você, é o nome dele. Aqui tem. Deixa eu ler um comentário aqui que tem da tirinha dos Amishes número 4, do Coruja, que o Dr. Slagger comenta: a tirinha claramente tem um erro. Servini, tira essa armadura preta que você não merece usar. Você não é cavaleiro, você é moleque. Você é moleque. Então, cara. Eu ia dizer que eu não ia dar moral pro teu comentário, que tu era um filho da puta e tal, mas pode ser meu filho e eu não quero ofender a tua mãe, então pergunta pra ela aí, qualquer coisa a gente se fala por e-mail. Tá legal? Queria dar. DNA! Tem um outro comentário aqui, foi um acontecimento bem bacana que aconteceu, que foi no post do Godoka. Aconteceu, cara? Um acontecimento que aconteceu, que é muito umas coisas acontecitivas, né, cara? Vamos inventar palavras agora. Que foi no post do Major Power The Lo-Fi Symphony do Godokin. Vale lembrar, os caras foram lá e comentaram, velho. Os malucos da banda foram lá e comentaram, daí o Major Powers comentou: thank you for the beautiful words. Can you send people here to download the album? Ele botou o link ali e comentou: see you soon. Então, resumindo, acho que vai rolar umas participações aí dos caras. Pode ser, óbvio que não, sei lá. Mas foi da hora os caras terem comentado aí. Confiram o post do Godok, confiram a banda aí, que é da hora. Os caras são bem, bem piradão aí. E o som dos caras é da hora. E o Foca, nesse mesmo post, rapidinho, e aí, fez um comentário me ofendendo, que gostaria de ler, que é: porque nome pequeno é para os fracos, por isso o Garibu Bubuceta virou só Gariba. É justo. Garib... Só queria mandar ele se fuder de qualquer maneira. Mais algum comentário aí? Um que eu encontrei agora no último podcast, quando vocês disseram pegar os aleatórios, que é o único direito animal a ser gostoso, que é o do Homem de Gelo Seco. Juspire, Michael Jackson. Pô, a gente tava cantando isso no podcast. Eu cantei, caso. Eu cantei quando começaram a falar essas porra, eu comecei a cantar. comecei a cantar também. É, cara. Muito bom. Eu tenho o último aqui. Tem um comentário muito bom aqui também do. Naquele post bizonho do Davi, que é do David, do Flan. Cara, todos os posts dele são um mais bizarro do que o outro. Né? Sim, cara. Né? Rockstars da Nova Geração, parte 1, né? Que é uma galera toda misturada e tal. E daí o Todd Cogumelo, ele conseguiu ler o post, conseguiu enxergar o que tava acontecendo. Olha, e a lente chegou lá pra ele, coitado. Mandei uma. Aí uma lente. Ele perguntou: é do Skype isso? Aí o Dr. Slag respondeu: não, é do Cacete Planeta. Daí eu respondo pros dois assim: não, cara, é do cu de vocês, cara. Não tem nada a ver com Cacete Planeta. Isso é coisa do Davi, porque ele é meio drogado, velho. Então, aguardem aí. É tipo bola de cocô, cada vez fica maior, cara. Tem um comentário de seguir que é bem variado, né? Que usa bastante esse comentário em vários posts, que é o. Pronto, terminei. Eu queria falar sobre a resposta que o Godoka deu pra banda e comentou lá no post dele. Que a resposta dele foi: thank you for your songs. The address of your site was annexed to the next note of the post now. Thank you again, and you are waiting for your visit. Tipo, ele falou: ah, o site de vocês agora tá aqui, porque ele viu que os caras botam o álbum dele de graça no site, tá ligado? E ele tirou o link pra baixar piratão aqui. É, não, tem que fazer direito. Ô, cara burro. Puta pilantra, cara. Puta pilantra. Os caras têm como baixar isso. Vamos ver se eu entendi. A banda tem como baixar isso gratuitamente, totalmente de grátis, pelo site deles. Uhum. Mas o nosso colaborador genial coloca uma versão pirata. Do Party Bay, exato. Não, porra, que é gratuito. Pô, velho, mas essa banda é incrível, cara, na moral. Pra mostrar pro pessoal como a gente é antenado, né? A galera sempre antenada nas informações, né? Parabéns, Godoc. E aí, tem mais um comentário aqui que eu achei, do Todd Cogumelo, mostrando que mais uma vez ele tá conseguindo enxergar. Que é no post do Aproveitem o Feriado Mais de 18, né? Que é um post com um certo nível de putaria, que ele comenta o seguinte: não gostei, esse episódio de hoje não teve nenhuma contextualização, direção, forma e diferenciação entre as fotos. As fotos foram apenas colocadas aleatoriamente sem nenhuma informação. Eu não gostei, mas baterei uma linha assim mesmo. Aí o Evandro respondeu pra ele: o que tu queria, Todd? Um vinho e um jantar à luz de velas? E ele respondeu: Evandro, isso é sempre bem-vindo. Então fica aí, né? Fica a dica. Que merda. Que bosta. E vocês vão colocar essa foto aqui do Clark Crente aqui também, no que o Flamer mandou? Qual? Não, você não viu? O Flamer mandou a foto do Clark Crente. Clark Crente? Opa! De terno, é um dos três ternos. Vai pro posto essa foto aí. Se bobear, vai pro banner, hein? Que essa cara aí tá uma carinha sensual, hein? De nada, apenas desadorar. Tá fazendo uma carinha de sensualização ali, ó. Inclusive, foi o que ajudou a ser dizendo ali. Opa, olha só, hein? O cara é. Olha só. Gatão, hein? Então, pessoal. Oi? Comentários do Facebook aprovam essa foto. Aprovem também vocês. Que bom, a mamãe achou legal, né? A mamãe achou da hora, a irmã do Vasco também. O cachorro deu like na foto. O Bruno ficou molhadinha. Eu queria comentar sobre o vacilo que o Segui deu sem ele perceber. Falou de cachorro agora. Quando o Vini falou da primeira vez que eu tinha um Facebook de cachorro, o Segui falou que o nome do cachorro era Lilica. Ah, tá. Mas é porque Lilica é nome de cachorro, não por causa da Lili. Foi só por isso. Só. Ele me entornou, cara, desculpa. É, não, porque depois eu ouvi o podcast e falei: puta, fudeu, cara, se ele encanar, já era, vou ouvir com certeza, né? Ah, velho. Mas o Flamer é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. É, não pode ver porque senão apanha da patroa. Não pode ver mulher porque senão apanha da patroa, né? Pois é. O Todd não pode ver mulher porque ele realmente não pode ver nada. É. Olha aí, ó, ficou bolado com a. Ficou bolado aí, ó. É, mas nesse caso o Todd também não pode ver mulher. Ele não consegue ver nenhum. Foi o que eu acabei de falar, porra. Ele é cego, mas. Ele é cego, entendeu, porra? Acabei de falar isso, cara. Pô, Zóis te deu uma godocada agora, hein? Garibou, cara. Eu tô cagando, cara. Oh, não sei se vai acabar, eu posso só ler o último. Pode. Lê aí, cara. Eu ia encerrar porque eu achei que não tinha mais ninguém pra ler. Foi do post dos Amishes, que o post é muito foda mesmo, que o Max Ricard mandou pra gente. Obrigado aí, Max. E ele fez lá um top dele dos discos mais subestimados, blá blá blá, e ele terminou com... Não sou fã do Metallica, vai tomar no cu. É, ó, ele já deixou claro que não é fã do Metallica, mas foda-se. Aí ele colocou no 0,8 o All Saints, porque essa porra dessa banda tem uma música do Under the Bridge, que tá muito ruim por sinal. Aí alguém editou o post lá, mas não fui eu, só deixo avisado aqui. E... colocou que eu disse do Amish e colocou a música original do Red Hot Chili Peppers e falou que é a versão que vale. Mandou o Max se fuder. E vai se fuder, Max. E eu comentei, cara, essa última música do post é muito foda. E muito tempo depois ele me respondeu, porra, ele só conseguiu entender o que aconteceu muito tempo depois. Então só quero deixar isso explicado aí pra galera. E cara, a última, última música, no caso, é a do Red Hot Chili Peppers, a oficial, tá? Explicou tanta coisa que eu não entendi porra. Eu também, ah, eu também não, nada, me perdi, cara. No meio do que eu tava falando, cara. Não entendi porra, né, o que você falou. Então, pessoal, esse aí foi mais um Leitura de Comentários. Espero que vocês gostem. Deem like na nossa página no Facebook, entrem no nosso blog, assinem o nosso canal no YouTube, sigam a gente no Twitter, adicione o Gariba no Facebook também. Adicione o Bruno também. E chame ele no WhatsApp, tá? Chama ele no WhatsApp lá também. O tempo todo, chama ele o tempo todo. Tá bom, então, ó, só pra avisar, o número do Bruno é... Adicione ele lá no WhatsApp, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu, até a próxima e tchau! Nicolas Gostoso! Não parou! Nicolas Tesudo, beijo! Nessa bumba eu não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bumba. Caralho! Desculpa, eu sou depois do Flammer. Vai. Gariba é burro, eu não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou. Falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. Não sabe nem ler. É. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Refrão, entre parênteses. É. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. 2x. Nessa bomba eu não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Todo mundo foi revistado. Polícia não achou nenhum culpado. É, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Não, alguém pulei. Pulou uma parte aí. É, pulei uma parte. Repete. Olharam em bolsa e sapato, o neguinho ficou até pelado e gritou. De quem esse bagulho, rapaziada? Sei ainda, não sei de nada. É motorista, toca uma pra mim, vocês vão entrar numa fria. Tocou pra mim. A gente tá lendo tudo errado essa porra já. Ah, foda-se. Ah, vai tomar no cu, garimpo. Vai tomar no cu, vai tirar. Ah, velho, o pessoal ficou revoltado em dar satisfação ao delegado. É, também ficaria. E o delegado só perguntava: quem que é o dono desse baseado? Hoje em dia, eu sou consumidor, senhor. Eu sou consumidor. Aqui eu só consumo, só, moço. Pega nem flagrante. Só uso, moço. Só usuário.